Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de Israel, o Filho amado que Deus enviou, a esperança viva que liberta os homens pecadores. Da manhã.